enquanto estrala. Meu irmão não cria asa, e nós, bom malandro que é, não dá ideia pra inseto perigoso, né? O que que é que vocês quer? Dinheiro, mulher, os carro louco, mansão, jato, iate, ilusão do cão, presta atenção. Aqui na quebra nós que tá, qual que é, rapá? Lupa vermelha, suor na peita, as treta. Não quero ouvir tintim, brindar o que? Diz pra mim. Aqui não é tintim, é clic-clac, bum-fim. Aqui não tem tintim, é clic-clac, bum-fim. Calça larga e bombeta, ocorre é no frio. Com meia peça de farinha, vira o monstro do fuzil. Com 15 anos de idade, a revolta já na mente. E 5 da quebrada, fez malote consequente. Aí, deu mancada, na vila não tem perdão. Rato de vaga, vai pedir perdão pro cão. Zona Norte é assim, eu corro certo, pelo certo. Aí, gambé, fica enquadrado, vem que vem, chicote estala. Que larguei de ser moleque, aprisionado no meio das balas. Sem falha na missão, isso que me aquece, mano, choque. Correria, miliana informação. O armamento da nossa banca é a fé no coração. Lá vai os gaçuos, cagueta. Erguendo o castelo na traíra, germano treta. E nós, bom malandro que é, não dá ideia pra inseto perigoso, né? Dá no pé, chicote estala, vermão no criasa. Mó respeito pelo gueto, mó desprezo pra quê? Desprezo os preto. Oh, não quero ouvir tintim, brindar o que? Diz pra mim, lá na sul é tintim. Aqui é clic-clac, bum, fim, é sempre assim. Os becos crescem o zóio, o gueto grita é nóis, e no breu a brasa brilha, brilha, brilha. Mil grau tiro zóio, nas quebra, linha de frente do sem voz. Eu canto pra favela, pros becos e pós viela. Eu canto pra favela, pros becos e pós viela. Bum! Vacilou, já era, vacilou, já era, vacilou. Eu canto pras favela, pros becos e pós viela. Toma aí, caminhando, sobrevivendo na selva, entre monstro, fera. Mas aí cada um no seu castelo, a humildade, o respeito prevalece desse jeito. Sem a discórdia no peito, sem falsidade no rosto, no rosto estampado, alegria, vida bandida é sentença. Julgamento, carceragem no ML, mais um corpo furado pela DENARC, sentenciado, julgado, será mais um réu. Mais um pobre pecador perante a lei do céu, humilhado, gemado na lei do homem, condenado. Juiz bate o martelo, vários anos trancados. Eu canto pra favela, pros becos e pós viela. Eu canto pra favela, pros becos e pós viela. Bum, vacilou, já era, vacilou, já era. Eu canto pra favela, pros becos e pós viela. Lua linda, chuva fina, noite fria, luz divina. Amor versus a guerra, crack e cocaína. Na ilusão de um homem, renasceu a amargura. Plantou poder, riqueza, colheu sepultura, sofrimento. Vejo em vários rostos estampado diariamente. Sangue inocente sendo derramado, difícil de aceitar a dura realidade. Pela porra do crack, muito mano se forma covarde. Doidão, pelo amor, já não basta a miséria. Ouço o choro da criança por não ter nada na panela. Tristeza, necessidade, vários lares invadem. Vários lares invadem. Aqui não tem tintim, é clic-clac, bum, fim. Aqui não é tintim, é clic-clac, bum, fim. Pode estrala, sai da reta, canalha, que lá vai. Chumbo na escalada, não é piada pra mim. Pro inimigo é motivo de rir, pode rir. Quando menos esperar, vai chorar, vai cair chumbo que vai. Uma hora ele volta, rapaz, aí é jaz, jaz. Eu canto pra favela, pros becos e pós viela. Eu canto pra favela, pros becos e pós viela. Vacilou, já era. Vacilou, já era, já era. Eu canto pra favela, pros becos e pós viela. Eu canto pra favela, pros becos e pós viela. Vacilou, vacilou, vacilou.